regras. Por facção central é a voz da favela. Com liberdade de expressão, meu verso é uma K. Sou a vida de muitos, pode acreditar. Quem já ouviu falar ou sabe só na teoria, nunca vai entender o raciocínio terrorista. Seu VR, justiça, minha voz está no ar. Errado nos debates, batido não vai passar. Desigualdade, revolta, injeta sangue na rima. Maldade contamina todas as periferias. 2 dias por dia pra nós virou regra. Guerreiro, afro-brasileiro não se entrega. Revolução armada, sim, nós vai pra cima. Com as pedras que Davi venceu Golias. A voz da maioria, os ricos não quer ouvir. Mas curte fotos dos mortos exterminados no Morumbi. Facção nunca vai ser trilha sonora de novela ou a música que vai animar sua festa. Só paro de cantar se a ordem vim lá do alto ou nas covardias dos racistas fardados. Ele me protege não. Tendo B.O. Sem rumo, perdido, alvo marcado, dava até dó. O rap chegou na minha vida mostrando toda a verdade. Que o sistema corrompe a mente, muito covarde, pô. Valorize a vida, resgata a autoestima e a fé. Pra quem resiste, a esperança ainda tá de pé. Me ajudou, com certeza eu admito. Resgatou até um pastor que não entendeu o capítulo. Eu tô ligado, o bagulho é doido. Rap de mensagem, nosso compromisso. Nossa poesia é sagrada, eu não te prometo. Rap submisso, eu vou narrar. FC no A, os faccionários. O som nunca para, com as pique alongada. Cusão, não banha a cara. Boy, não adianta correr. O teu esforço é ineficaz. Se esconder no flat, meu hit vai atrás. É som de terrorista e o beat não te satisfaz. Visão de homem bomba, amarrado, segue sagaz. Com as mira laser apontando pra minha cabeça, pô. Como ter paz se a cena é tão grotesca? Tô no meio do caos onde o inimigo é o presidente. A sociedade de joelhos e a polícia contra o idente. Vejo criança pobre jogada e a rica tá contente. Vários mortos na chacina, não vejo justiça aos inocentes. Por isso tamo no front, não vamos retroceder. Se fosse pra ramelar, eu era ator de TV. Comediante, stand-up, eu bico de figurante. Não cuzão, sou da Zona Leste, conheço as trilhas de sangue. Se o bagulho não é brinquedo, moscou, crânio que rola. Então que seja do opressor, a cabeça na decola. Ele me protege não.